Eu já me magoei demais. O tempo já não volta mais. E agora o que sobrou pra mim? Foi assim, naquele parque em coice a mim. No ato de um retrato, enfim, guardar-te em minha solidão. Fez-se o não, foi em vão buscar resposta à condição. Cruzar o céu.